Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast. Estamos começando TPM mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. A gente está falando de muitos assuntos polêmicos, mas esse assunto não é tão polêmico. Ele é mais para conscientizar as pessoas e... Assunto leve. É, vai ser tranquilo. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo. Não vai ter discussão, não vai ter nada. Estou aqui com as minhas duas veteranas. Estava com saudade de gravar com elas. Já, o trio tradição do TPM. É tradição. Estou aqui com a Sally Mustang. E diretamente, agora não mais em Colinas, o pessoal tava com saudade já da Luanda. Olha aí. Luanda. Agora estão em Jales, metrópole perto de Colina. Não foi a Lua que traiu a Joelma. Não, a gente não. Já sabe que foi o Chiquinha. Mas então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é leve, mas é sério, né? Vamos falar sobre autismo, sobre o que é e como, não sei, como talvez você lidar, né? Se você encontrar uma pessoa autista, porque tem muitos casos. É um assunto importante, tem muita gente. A cada ano que passa, mais pessoas são diagnosticadas com o espectro autista. Então a gente acha que é importante falar sobre isso. É um tema que mais tem. Pessoas com autismo e menos informação, né? É muito raro você ver, tipo, informações corretas, porque até então, antes de gravar o cast, eu tinha uma ideia muito vaga do que seria o autismo e procurando, assim, as coisas pro cast, que eu fiquei sabendo, de fato, o que é o autismo e como isso influencia na vida das pessoas. Sim, é muito diferente do que as pessoas veem nos filmes, né? Que nem você fala, eu sou meio autista, não sei o quê. Quantas pessoas você já não viu falar isso, né? Sim. E a coisa é bem mais grave do que né, só ser tímido. Sim, é bem complexo, assim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós vamos falar mais sobre o autismo depois dos recadinhos e e-mails que a Pâmela separou da gente. A Pâmela traiu a gente e separou da gente, igual o Chimbinha com a Joana. Ai, meu Deus, vai daí, Pâmela. Não vai embora, não. A gente tudo. A gente te ama. A gente trouxe chocolate. Vai. Olá, eu sou a Pamela, a secretaria do TPM, que este é separado e alguns e-mails recadinhos para vocês. Ok. Muito bem, galera! Estamos aqui para fazer a leitura de e-mails que a Pâmela separou pra gente do último TPM Cast! Yeah! É o último TPM Cast de tabus. É verdade. Tipo, tem uma polêmica, tem uma mamilos. A gente precisa até de um pouquinho mais de tempo para se recuperar. Foi uma coisa mal. Tema mamilar. Então eu estou aqui com a Bela. Olha aí. Ei! Olha aí, vocês estão gostando? Bela Roca. Bela Roca. Bela mamãe. Que bonitinho. Oh. Como tá o Tuzi? Ele tá bem. Ele tá dormindo agora. Ei, que porque ele mama e dorme. É uma bencinha. Ai, que bom, gente. Ele não dorme, ele não fica acordando de noite. Ou ele dorme e vai dormir. Não, de noite não. Só de dia um pouquinho, dá umas risadinhas, depois ele volta a dormir. Que lindo. Fofo. Só chora de dor e de fome. Só isso. Oh, meu Deus do céu. Me pedi coisa linda. O que é que eu faço? Gente, que bonitinho. Verdade, quando a gente gravou o programa de tabus, o Tuzi não tinha nascido. Aí. Não, ele não tinha nascido. Nasceu! Que a galera... Nossa, ele tá com 2 meses. Nossa, gente, faz um tempo já. Olha só, TPM é uma loucura. Pois é. Caramba, gente. Falando nisso, faz um puta de um tempo que eu não sentia mais cólica na vida. E esses dias atrás eu senti. E eu não sei se eu ficava aliviada ou se eu ficava... Caralho! Que dor! Ai, mano, olha aí. Bem-vinda de volta ao TPM. Pois é. Obrigada. Mas muito bem, vamos ler os e-mails mamilares aí que mandaram pra mim. Eu vou começar com o nosso querido Mancha Negra. O Henrique Santos, 24 anos, Cotia, São Paulo. Mancha Negra, gra... Ele já começa assim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninas. Ok. Finalmente, finalmente tomei vergonha na cara e parei para ouvir o cast de vocês. E parece que adivinhei, pois foi justamente numa edição polêmica sobre tabus. Então vamos lá, prontas? E aí, prontas? Chorei até derreter logo no primeiro cast que eu ouço de vocês. A Bela, eu, e seu depoimento de como aceitou o bebezinho que vinha dentro dela foi simplesmente emocionante. Tentei segurar as lágrimas aqui, mas não deu. Poxa. Depois vem a Grok com sua história de irmã barra mãe e acabou comigo de vez. Não foi a Grok que falou isso, foi a Tati, tá? Ah, pode crer, pode crer. Eu até meio pensei assim, falei, mas a Grok? Não falou nisso. Aí, enfim, foi a Tati. Tudo bem, eu aceito você confundir. Não, mentira, não aceito não. Era pra você estar sabendo que mentiras, canais. Mas enfim, não foi. Tá sendo a voz já. Não foi a Grok, foi a Tati. Mas beleza, continua aí. E isso é, como a Sally mesma disse, lindo, pois acaba se tornando um cast de família. Não porque o assunto nesses dois momentos era família, mas porque vocês não estão meramente produzindo entretenimento. Vocês estão compartilhando um bate-papo entre amigas, e nessas condições não tem como não criar um laço empático com vocês e o desejo de ficar mais íntimo fraternalmente falando. Dessas moças tão maravilhosamente cativantes, ai meu Deus, que vocês demonstram que ser. Não chora, Bela, não chora. Não, vou chorar, tô chorando demais, tipo, a mente. Continuando, sobre uma das polêmicas, o aborto. Minha opinião, nem tudo era pra ser apedrejada, mas vamos lá. Eu não diria que sou contra a legalização e a informação sobre o aborto. Porém, sou contra a banalização. O aborto como um procedimento emergencial para casos de estupro, risco de vida grave para a mãe, feto acéfalo, entre outras coisas nesse rol de gravidade. Sou plenamente a favor, mas não consigo ser favorável à visão que algumas ativistas de Facebook demonstram ter, de encarar o aborto como apenas mais um método contraceptivo e acabou. Para mim, isso seria um estímulo à inconsequência, como tanta gente da nossa faixa etária aproximada que hoje transa com conhecimentos de balada, né? Conhecidos. Conhecimentos, é foda. Conhecidos de balada, sem camisinha, pensando apenas na pílula de emergência, e está tudo bem, ignorando o risco de DSTs e os males que o próprio uso contínuo dessas pílulas podem causar à mulher. Exato. O aborto, na minha opinião, não deve ser visto como mais uma opção para fazer sexo sem tomar o mínimo de precauções. Eu poderia me estender mais sobre tudo, o que foi dito no cast, mas convenhamos, não quero monopolizar a leitura de e-mails. Nem vocês permitiriam isso. Então, um beijo para cada uma e aperto abraçado conjunto, porque eu também estou me desmanchando em lágrimas com essas histórias. Alguém me deu uma injeção de testosterona, porque tá foda. Ai, Mancha Negra, obrigada. Valeu, Mancha. Eu vou ler agora o e-mail do Álvaro Dólares. Eu sei... Eu sei que o nome dele é Dolens, mas pra mim sempre vai ser Dólares. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas queridas. Oh. Primeiramente, uma caixa de bombons pra Pamela, olha só. Sim, é verdade, tem que dar chocolate pra Pamela, gente, vocês estão esquecendo? Ela ficou muito feliz, fica aqui, ó, só na alegria. Segundamente, parabéns pelo excelente programa. É incrível como alguns tabus, que podem até parecer simples, podem virar verdadeiros pesadelos para algumas pessoas. Eu gostaria de dividir com vocês que estou terminando meu curso de teatro e vamos fazer uma peça no final do ano, onde vamos tratar de alguns assuntos bem complicados para a maioria da sociedade, como, por exemplo, abuso infantil, que hoje ainda é um tema bem vivo em muitas famílias. Teremos uma personagem que era abusada quando criança pelos irmãos e pelo avô e que cresceu com medo de se relacionar com homens e que, com muito apoio de amigos, resolveu contar para a família e que, para sua surpresa, a mãe também era abusada quando criança. Ou seja, o ciclo se repetia. Imaginem quantas famílias não passam pela mesma coisa e quantas mulheres e crianças não têm esse fardo e não falam por medo ou vergonha de se expor. Acho que esse tema daria um excelente cast. Olha aí. Realmente. Com certeza. É muito complicado essa situação aí. Mas, pô, da hora que vocês estão fazendo a peça. Se, eu não sei, se quando o cast sair, vocês ainda forem apresentar, passa pra gente, que a gente posta lá na página e tal. Uhum. Não sei se é aberto também, né? Ou se é uma peça fechada pra faculdade e tal, ou pro curso de vocês. Não, mas seria interessante, cara. Sim, se for, passa aí, mano. Manda pra gente que a gente divulga. Isso aí. Isso aí. E mas... termina aqui. Demais, continue fazendo esse excelente trabalho com temas mamilos. Hehe. Um grande abraço e um beijão. Valeu, Álvaro! Valeu, Álvaro. Obrigado, Tony. Beijo pra você. Visites. E agora eu vou ler o e-mail do nosso querido do mal. O Rodrigo. Vou começando. Caramba, meninas, que cast sensacional. Aqui é o do mal e esse cast podia ter fácil umas 10 horas que eu viria de boas. Nossa, você tem. Bem que a Grock disse. E é verdade. Tinha assunto pra falar ainda, hein? Verdade. Bem que a Grock disse. Não dá pra falar de tudo e vocês ficaram bem restritos a uma área dos tabus e sei que haverão muitos casts mamilosos para abordar esses temas. Parabéns. Obrigada. PS1. A vírgula sonora é hilária. Vamos falar de tabus agora. Só espero que esse e-mail não fique tão grande. Nossa, o Dumal mandou um pergaminho, velho. Meu Deus, ele... Verdade. Ele ultrapassou o padrão Roberto Loiacone de e-mail. Porra! Conseguiu. Pode crer. E o pior, ele comentou essa história ainda. Essa história que ele vai contar que eu vou ler agora, ele comentou comigo mesmo. Nossa. É, vamos lá. Começando pelas nomenclaturas que vocês explicaram tão bem logo no começo. Quando entrou em evidência o feminismo, ao meu entender, tudo era feminista. Tanto a busca pela igualdade quanto o ódio pelo masculino, já que o nome do movimento exalta mais o nome do feminino, isso? É. Acho que é feminismo que ele quis dizer. É do feminismo. Mata tudo. Não, é mais o nome do feminino mesmo. Tipo, mas... Ah, tá. Exalta mais o nome do feminino. Ok. Depois entendi que as têm um ódio masculino. Eram as feminazes e finalmente agora, depois de um bom tempo, aprendi que o nome disso é misandria. Me sinto muito mais inteligente agora. Que bom! Essa é a nossa intenção. Aí, conseguiu! Aí, sim. É, vocês falaram bastante sobre virgindade e tratamento sobre o assunto sexo. Realmente é um tabu que todo mundo sabe que existe, mas julga da mesma forma. Quem faz muito é julgado e quem faz pouco também da mesma forma que quem é mais aberto para falar e compartilhar experiências e quem não se sente à vontade de compartilhar essas experiências. Vocês entenderam, né? Vocês... Ou seja, traduzindo-se, todo mundo é julgado essa porra, né? Sim, uma você faz muito, você faz pouco, você não faz, você faz moderadamente, você faz uma vez, você faz duas vezes. É isso aí. Continuando. Vocês falaram bastante sobre conversar com os pais. Eu tenho grande dificuldade de falar esses assuntos com os meus pais. Não me sinto à vontade de falar com a minha mãe e não tenho abertura com meu pai. É triste isso, pois há um período da adolescência que você não sabe nada, seus amigos não sabem nada e você fica meio sem a quem recorrer, realmente. Espero poder criar essa abertura e intimidade com os meus filhos, que ainda vou ter e orientá-los da melhor maneira possível. É isso aí. Eu vou tentar também. Porque eu também não fui tão bem orientada assim. Mas eu vou tentar. Que boa parte das pessoas não são. A grande maioria, né? Realmente. Na verdade, não tão bem orientada, mas eu diria que ninguém conversa. Abertura, igual ele disse. É, exato. Você não tem com quem conversar, né? Você não... Como exato. Ele falou, os seus amigos também estão no mesmo barco que você. E você não tem muito o que fazer. E se mas você hoje... não corre também? É, hoje em dia ainda é mais, é mais fácil, né? Você tem... canais do YouTube, podcasts como esse que a gente tá fazendo, que você consegue ter esse tipo de informação, né? Bem mais facilmente do que antigamente. Porque agora é falta de informação, né? Desculpa. Continuando. Fiquei bem emocionado com a história da Bela, obrigada. Até fui pentelhar ela no meio do cast pra falar dessa história. Verdade, porque passei por uma situação que envolveu gravidez e me deixou muito sensível em relação a isso. Aconteceu que eu estava começando a me relacionar com uma garota e por descuido nosso acabou gerando uma suspeita de gravidez. E com ela toda a tensão dessa transformação na vida, a responsabilidade de colocar um filho no mundo e cuidar dela e perder noites quando ela estiver doente, levar na escolinha, chorar de felicidade com as dancinhas na escola. São tantos temores e expectativas que invadem a cabeça. E nos deixam temerosos e ansiosos para cada momento assim. E é uma bagunça, uma transformação enorme dentro de nós, realmente. Mas o que aconteceu é que a garota não queria ter filhos nem nada. Ela já tinha decidido pelo aborto e tudo mais. Conversamos bastante a respeito da situação. E mesmo querendo muito ter um catarrento, porra do mal. eu concordei com ela. Pesou muita responsabilidade biológica, as restrições alimentares e comportamentais durante o período da gestação e decidi apoiar ela. Cerca de uma semana depois, quando já havíamos visto os medicamentos, desceu para ela e comprovamos que foi um alarme falso pela desregulagem da menstruação. Me senti aliviado e ao mesmo tempo muito triste. Terminei o relacionamento com a garota poucos dias depois, pois vimos que o fato de eu querer ter filhos e ela não, só iria trazer mágoa se continuássemos juntos. O que machucou bastante nós dois, pois estávamos em uma sintonia muito boa um com o outro. Infelizmente, essas coisas acabam. Enfim, fico muito feliz pela Bella por ter aceito o Arthur na vida dela e o marido dela. Prevejo muitos dos momentos que eu imaginei que aconteceriam comigo para eles e espero que tenham muita felicidade com o Bakuri. Obrigada, do mal. É, vocês falaram um pouco de religião, que é uma das coisas que mais gosto de debater. Concordo com a Sally quando ela diz a religião te afasta da espiritualidade. Eu também concordo muito. A palavra religião vem do latim religare. Vamos ter uma aula de religião agora, meninas. A palavra religião vem do latim religare, que é se reconectar, religar, refazer os laços. E uma religião em si te impõe o que você deve ou não fazer e o que é certo ou errado. Te tira a liberdade de escolha, de fazer ou experimentar as coisas, e isso acaba limitando como você se conecta com você mesmo e com o mundo. Bem, isso é pessoal, daí eu bem é, nossa, vírgula faz uma diferença do caramba, tá, gente? Sim. Bem, é isso, pessoal, dei uma resumida porque o e-mail original tava maior ainda. Um beijo, meninas, e até mais. Beijo do mal, é nóis. Beijo do mal, obrigado pelo pergaminho, tá? O papiro vai ficar guardado aqui, muito amor e carinho. A gente vai deixar aqui pendurado, né, na parede, vai de um canto a outro, fazendo uma circunferência, né, da sala. Vai deixar de enfeite do canto, assim, da sala, sabe? Não é que os bagulho fica pendurado, assim, de canto de sala, parece lustre, só que não é? Manja? Não, lustre. Né? Lustre? Não, é que tem uns negócios. É de casa de rico. É que eu nunca cheguei a ver pessoalmente, só em revista. Aí é um negócio que se pendura assim do lado da. Tipo, tem. Da sala. Aí tem no fundo o lado, assim. Aí tem um lado que não tem nada. Aí geralmente você coloca um vaso. Só que na verdade eles colocam um bagulho. Gigante. Isso. Só que na verdade eles colocam um. Tipo, como se fosse um lustre, só que não tem luz. É um bagulho meio. Tipo uns motos. Tipo penduracalho, assim, sabe? Ah, tá, tá. Nossa. É, vai ficar muito. Gente rica que tem lá pra fazer, né, Davi? Gente, eu só quero. Eu vou levar e ter a lâmpada de casa, eu vou ficar botando esses pingando na mentira. Ai, gente. Valeu do mal pelo seu e-mail. Nossa, foi. Eu li assim pela primeira vez, eu fiquei mó tipo. Ah! E eu entendo como é que é essa parada. O bagulho é bem tenso mesmo. Sim. A gente. É. Que nem um. Enfim, depois mais pra frente. Não sei quanto pra frente, né? E a gente vai tentar fazer um programa falando só sobre aborto e tal. Mas. É um tema importante. Sim, é um tema bem importante da gente debater. É uma coisa. Que tá presente na vida das pessoas, né? De uma forma. É muito presente. Todo mundo conhece alguém que já passou por uma situação assim, que já teve um aborto, ou que pensou em fazer, ou que, sei lá, pretende fazer. Então é bem complicado. Mas é isso aí, gente. Depois das duas pra frente a gente vai fazer outro programa falando sobre isso, mais especificamente. Uhum. E agora eu vou ler o e-mail! Ai, eu estava com saudade desse menino. Fiquei tão feliz quando ele mandou e-mail. Eu quase chorei. Ai, calma aí, que eu preciso respirar pra falar, assim. Vamos lá. Recebemos um e-mail do Fábio Murakami! Ai, demais! Eu não sei fazer os bagulhos de japonês, não, gente. Ai, não sei, gente. Ai, caramba. Agora eu vou ler o e-mail do Fábio Murakami, de 35 anos, diretamente de Nagano, no Japão. Ah, é muito chique. Eu me sinto muito feliz falando que eu tenho um ouvinte. Falando que o TPM Cast, o ACC, a gente tem um ouvinte do Japão. Eu falo, mãe, a gente tem um ouvinte do Japão, tá entendendo? E a mãe ficou, oh, que legal, que chique, é mesmo, é? Oh. Mas valeu. Olá, meninas! Tudo bem? Vim aqui apenas para agradecer o podcast que quase me fez suar pelos olhos. Murakami, ele é firme, não chorou, olha. Nossa, quase tem certeza chorou. Que foi quase? Ele coloca aí completo aqui. Vou explicar o porquê. Eu e minha esposa temos 4 moleques e já tivemos a experiência em perder filhos e de pensar em abortar. E esse cast foi especial. Queria até contar a minha história, mas não vou tomar o precioso tempo de vocês. Poxa, podia contar. Ai, contou um pergaminho. Todo mundo contou. Só queria mesmo parabenizar pelo tema bem abordado e de forma bem sincera. E claro, criticar. 3 pontinhos, um melhor não. Oh, poxa. Abraços e sayonara. Olha só. Não precisa não, Murakami. Pode mandar. Se quiser mandar um pergaminho, pode mandar. Não, não se preocupe com isso. A gente lê. Olha, a gente tem a leitura de e-mails uma vez por mês. Se vocês quiserem mandar um texto gigantesco de 3 páginas, a gente vai cortar, porque é muito tempo, mesmo assim. Mas pode mandar grande, pode mandar... Na verdade, pode até mandar grande, né? Porque a gente lê em off, assim. Sim, mas... a gente gosta de ler as histórias. E a gente pode dar o feedback pra pessoa normal, mas... É, como leitura de e-mail é um negócio meio curtinho, aí é meio difícil. É verdade. Mas muito obrigada pelo seu e-mail, Murakami. Muito obrigada, Murakami! Ficamos muito felizes que você gostou! Murakami gostou do cast. Ai, continue mandando, a gente tava com saudade de você, Murakami. Pode mandar. Continue, Murakami. A gente tava com saudade. E muito bem, Bela, agora vamos dar os recadinhos que a gente tem que dar, agradecimentos. Então, eu queria agradecer pelos comentários lá no portal do Vitor Seite Yonemura e o Carlos André. Eles comentaram lá no post, né, do nosso programa de tabus. E o TPM Cast esse mês, né, você deve ter percebido, talvez, assim, você percebeu o disfarce, né, que a gente atrasou um pouquinho e tal. Mas é porque aconteceu muita coisa esse mês, começo de mês, final de novembro, começo de dezembro. A Sally, pra quem não conhece, que participa aqui sempre no TPM Cast, ela mora no Pará, pra quem não sabia. E teve Comic Con esse fim de semana. Então a Sally veio pra São Paulo, gente. Ela veio pra cá. Vocês têm noção? Que loucura. Sally estava em São Paulo. Então aqui foi uma correria danada, tá? Vai buscar a menina no aeroporto, leva pra Comic Con, volta, pá, não sei o quê. Pá, tem que preparar, blá, blá, blá. Então foi uma loucura. Mas vocês... Foi muito bacana. Pra quem... Eu vi o vídeo no aeroporto. Chorei vendo aquele vídeo, cara. Queria estar lá dando um abraço nela, levantando ela do chão. A bichinha é muito pequenininha, gente. Vocês têm noção. Eu peguei a bichinha no braço. Dá pra me quebrar. A bichinha é pequenininha, magrinha. Você levanta a bichinha no colo, assim, você fala, meu Deus, cheguei aqui e falei, você vai, eu vou te alimentar. Enfiei comida na menina. Mentira. mas foi verdade. Tem fotos, gente. Então, pra você aí que quer acompanhar, ver tudo que aconteceu aqui, você acesse a página do Alguma Coisa Cast no Facebook, que tem várias fotos do evento. Mais pra frente vai sair um vídeo também lá no YouTube do Alguma Coisa Cast. Então, já se inscreva aí no canal, tem link no post pra vocês darem uma olhada, curtirem a página e esperarem o vídeo. Já se inscreva no canal, veja os vídeos que tem lá, veja as fotos na página e é isso aí. Então, como de costume, agradecendo aos nossos queridos patrões, tanto do ACC como do TPM Cast, ou não. Eu acho que eu falei besteira. São os patrões do ACC, né? Mas uma coisa sempre ajuda a outra. A Célia é daqui, porque... a gente tá lá nos dois, né? Estamos todos juntos. ACC é derivado. É a família dos colados. Então, agradecendo aos patrões. E também avisando que a gente vai mudar o nosso esquema, né, Kel? Sim, porque a gente tava com um problema sério com o site do Patreon. Porque o Patreon, né, pra quem não sabe, ele é uma plataforma que ele faz um intermédio. Ele pega o dinheiro das pessoas, né, dos patrões e transfere pra gente. Então lá, se você entrar hoje lá no site dos patrões, né, tem link aí também... É, tem um valor lá que a gente deveria receber. Tem os descontos, lógico. Só que a gente tava tendo muito problema com isso. Porque tinha mês que ele não descontava dos patrões, tinha mês que descontava duas vezes. Então a gente recebia uma parte do dinheiro, às vezes a gente recebia 50%. Esse mês foi que a gente teve um dos piores, sabe? A gente teve um problema gigantesco, porque lá, se você entrar, a gente recebe, sei lá, deveria receber $190, só que a gente recebeu 80, entendeu? Então a gente tava perdendo. A gente cria um problema de expectativa, né? De poder investir no cash, a gente tem esse problema, e os patrões também, né? Porque a gente não tem como controlar quem é que tá com problema no cartão. Então tava uma situação muito complicada. A gente não recebia todo o dinheiro, então a gente ficava ruim os patrões, que não sabia quanto é que ia descontar e quando ia descontar. Então a gente vai fazer aí um novo esquema. Vocês acompanham lá na página, que a gente vai postar tudo direitinho. Fazer depósito, ou por depósito em conta, ou por transferência direta pelo PayPal. Então vai ter todos os dados aí, um link no post, com tudo explicando direitinho. Então, os patrões também não saírem perdendo. E nem a gente. Porque o Patreon, ele foi feito pra ajudar o podcast, não pra, às vezes, até no momento ele tá só atrapalhando. É foda. Realmente. Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem mandou e-mail. Muito obrigado pra quem comentou no site. Continue mandando. E vamos agora para o nosso programa sobre autismo. Olha só que legal. Tema interessante para você. Tá bem legal, por sinal. Sim, olha aí. Falou. Valeu, galera. Falou. Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Preconceito, né? Um conceito prévio, vem da falta de informação. Quando você conhece alguma coisa, você não vai ter preconceito, você vai ter um conceito sobre aquilo, né? E o preconceito vem disso. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente julga sem saber como é. Então eu acho que a falta de informação é o mais complicado, porque a gente tem informações muito, muito vagas e muito superficiais. Então a gente tem informação da novela, entendeu? Informação do Facebook, que às vezes não coincide com a realidade. E aí a gente fica nessa coisa do senso comum, né? Do autista, é aquele que não se relaciona com ninguém, que só fica chacoalhando, que bate, que não fala, e que não é verdade. Tem alguns que são assim, mas não são todos, né? Então essa informação mais profunda do que eles podem fazer e tal, onde eles podem alcançar, a gente não tem muito acesso. Muito bem, voltamos aqui, vamos começar a falar um pouquinho do que é o autismo. Bem, o termo, né, autismo, ele foi utilizado pela primeira vez por um psiquiatra suíço. E Eugen Bleuler. Sueco. Eu não sei, não sei a diferença. Eles estão tudo ali pertinho. Escandinavo. Das Europa ali. Lá pra cima. Mas ele utilizou o termo autismo pra designar uma característica da esquizofrenia. Só que aí, mais pra frente, né? Porque esse cara, ele desenvolveu a teoria do que seria a esquizofrenia, né? Da teoria. Ele desenvolveu. Ele estudou conceito. O conceito, exato. Porque até então, as pessoas tinham problema. Demência, né? Eles chamavam de demência. A esquizofrenia eles chamavam de demência precoce. Era uma coisa assim, não, que só se dava em adultos, não pessoas mais velhas e algo assim. Aí então ele pesquisou, né, o que acontecia com a esquizofrenia. Até a origem da esquizofrenia seria uma divisão da mente. Seria você dividir a mente entre o que está acontecendo realmente e o que não está, né? Mais pra frente, em 1943, pra vocês terem noção de como não é tão antigo assim, né, os conceitos do estudo da mente. É muito, tudo muito recente. É tipo, esse americano americano chamado Leo Kenner. Ele começou a estudar e viu que o autismo ele era um transtorno diferente, né? E separou da esquizofrenia. São coisas diferentes. E aí, atualmente, no Brasil e no mundo, né, tem um manual de saúde mental que eles definem os diagnósticos para você fazer o diagnóstico mesmo, para os médicos poderem fazer diagnóstico das pessoas, né? Das características e tal. E eles desenvolveram o TEA, que seria o transtorno do espectro autista, que engloba uma infinidade de coisas, né? Então, o autismo, ele não é só são aquelas características que a gente conhece, ou o Rayman, que a gente viu, que a gente conhece mais no cinema, que a pessoa, que é o autista, entre aspas, o autista clássico de Hollywood, que é aquele que não fala, não se comunica, que fica se balançando pra frente e pra trás. Repetindo as coisas várias vezes. Lambendo móveis. É, isso aí já é a satirização, talvez. Mas aí ele é um dos aspectos, né? Ele é uma das características que se enquadra no espectro autista. Tem síndrome de Asperger, tem o transtorno autismo do autista, né? Que tem vários graus, assim, de que podem ocorrer na pessoa. Tá. É porque ainda não é uma coisa muito definida, né? Sim, até é muito difícil o diagnóstico. Hoje em dia, o número de diagnósticos aumentou. Pra gente ter uma noção, em 1975, a estatística mundial era de que uma a cada 5 mil pessoas eram diagnosticadas ou tinham o espectro autista. Hoje em dia, pra vocês terem noção, tipo, esse dado é de 2014, uma a cada 62 pessoas apresentam o espectro autista. Acho que é porque como eles fizeram essa mudança no diagnóstico do TEA, acho que acabou trazendo mais tipos de transtornos, né? Que não eram tidos como autismo. E aí acabou aumentando o diagnóstico. Acho que a informação aumentou. Acho que as pessoas buscaram mais ajuda no decorrer do tempo. Isso como acontece com várias doenças, tipo câncer de mama, tipo AIDS, e assim vai. É a conscientização, né, das pessoas. Sim. O diagnóstico, ele é muito difícil, porque ele é unicamente comportamental. Você tem outros tipos de transtorno, né, de dificuldade de desenvolvimento que as crianças apresentam. Tem, a gente vai falar um pouco mais pra frente de teorias relativas à causa, que são poucas, mas às existem, né, e relacionam com outros tipos de coisa. Mas a criança autista, ela não tem uma característica física marcante. Que defina, né, uma dificuldade física, vamos dizer. Ela não tem... Ela consegue desenvolver, ela é apta a desenvolver qualquer atividade. Só que o que trava ela, na verdade, é o cérebro, assim, ou é como ela enxerga as coisas. Não é alguma deficiência física, né? Sim, é como algo bem comportamental mesmo. A gente pode pegar e comparar crianças e adultos que têm síndrome de Down. Tem característica comportamental e tem a característica física também que diferencia eles do restante dos seres humanos. E já a pessoa com autismo, ela não tem essa característica física. É como a Kel falou, mas é comportamental. Sim. Na verdade, assim, eu acho que fica bem amplo o que poderia ser, né, o espectro autista. Porque são, tipo, déficits que a criança geralmente, né, que já é diagnosticada, ele apresenta em comunicação social, interação social, né, em contextos diferentes. Então é uma coisa muito difícil de você quantificar ou de você saber assim, não, isso é um déficit, isso é uma dificuldade ou não, é normal, você entendeu? Sim. Em que ponto que você consegue interpretar uma criança? Assim, quando é mais crescido, é mais fácil, eu acho, de identificar do que quando é uma criança. Porque quando é uma criança, cada um tem um tempo de aprendizado, né? Não. Sim. Tem... É muito difícil, a não ser que, tipo, que nem eu, por exemplo, eu demorei 1 ano e 6 meses pra falar. Uma criança, geralmente com, sei lá, 9, 10 meses, já tá começando algumas a falar, palavras. Balbuciar, né? Tem. Isso. Eu não. Eu demorei o maior tempão. E também tem, por exemplo, tem muitos médicos que falam que é só uma dificuldade, ou dislexia, ou dificuldade de aprendizado, que é normal. Existem um atraso de desenvolvimento e não detectam o autismo muito cedo. Então, às vezes, com a criança com 4, 5 anos, ela já tem ali muitos aspectos aspectos autistas e os médicos não definem, não conseguem diagnosticar. Aí entra também no, na questão do que causa, né, o autismo. É, não tem uma causa definida. A gente está em 2015, estudos, os estudos acontecem desde 1940, 1900, com relação à mente, ninguém tem uma resposta. E como toda doença, quando você não sabe a causa daquilo, é difícil de você ter um tratamento, né, eficaz, porque você não sabe o que está causando, então você não sabe o que é efetivo. Você tem várias tentativas, né, mas você não sabe, assim, o que, que seria efetivo mesmo para aquilo, porque você não sabe o que, que causa, na verdade. Sim, e nem se... estudiosos que nem defendem como sendo uma doença, chamam de transtorno, né? Fala que é porque não tem uma causa, não tem uma cura, então não tem... Porque, assim, ele é uma... Alguns defendem que está relacionado à genética, até porque, como a síndrome do duplo X, ou algo síndrome do X frágil, ou algo do gênero. Porque o autismo, ele se desenvolve principalmente em meninos. A quantidade de meninos autistas e de meninas autistas, o autismo, ele se manifesta muito mais em meninos. Então, eles relacionam isso com alguma, talvez alguma tipo de diferença no gene, do gene X da mãe, ou relacionado ao gene Y do pai. Então, eles acreditam que ela é genética, tanto que a probabilidade de você ter uma criança autista, se você já tem alguém da sua família que é autista, é maior. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma causa, né? Não tem uma coisa que certa, específica. Vamos olhar para este gene, vamos olhar para este conjunto de genético para definir se tem isso, é autista, se não tem. Ou vamos olhar para este cérebro, né? Sim. É porque tem tantos prognósticos diferentes, né, de tantas crianças, e cada uma tem, assim, vamos supor, os seus sintomas ou os genes diferentes. Então, para eles analisarem no todo, acaba complicando demais. Já pelo autismo ser tão amplo. Sim, é bem complicado. Primeiros sinais que ele deu, desde bebezinho, ele sempre foi uma criança que não dormia, que chorava muito, ele mamava no peito e ele não se encaixava no colo, ele mamava meio que empurrando o peito para fora, não dormia à noite, ele era uma criança assim que não brincava, não fazia gracinha, e aí a gente começou a achar que ele era surdo, né, porque ele não atendia nada, não reagia nenhum estímulo, ele ria sozinho, mas com a gente ele não ria. Aí eu comecei atrás de fono, de tratamento, achando que ele tinha algum problema de audição, até um problema psicológico. E, na verdade, eu achei que ele tinha deficiência mental, né? Mas aí eu acabei levando na PAI, acharam diagnóstico de autismo para ele. Dei prosseguimento ao tratamento médico lá. Ele só começou o tratamento clínico lá quando ele estava com 4 anos. Aí ele passou a passar com fono e psicomotricista lá. Mas foi difícil, porque a PAI, naquela época, não sei agora, mas naquela época ela não atendia autista. Então, eu tive que insistir muito e falar assim, olha, ele vai ficar por uma experiência, se não der certo, ele sai. Só que acabou dando certo, ele acabou se entrosando e acabou ficando 2 anos na PAI. Aí tem algumas características, né, que a gente tem para diagnosticar uma criança com autismo. Mas antes da gente pular para essa parte aí, Kel, eu queria te fazer uma pergunta, né, porque o tema tu sugeriu pra gente já por causa do teu irmão. Sim. Meu irmão, ele tem 12 anos e ele é autista. Ele foi diagnosticado quando ele tinha 6 anos. Então, assim, até os 6 anos ele não falava. Ele jogava, por exemplo, pequenininho de fralda, ele não conseguia, ele não saiu da fralda, ele ficou na fralda até os 8 anos, se não me engano. E aí ele não conseguia falar, a gente percebia isso. Porque até então a criança com 2 anos, até 2 anos, assim, eles falam, o médico fala que é normal a criança não falar, né? Mas aí a gente foi partir, minha mãe, né, mais do que eu, foi atrás de pediatra pra ver o que tava acontecendo, de fonoaudiólogo, de fazer teste, porque até então uma das teorias dos pediatras é que ele pudesse ter uma deficiência auditiva e por isso não conseguia falar. Mas aí a gente fez exame, a gente foi levar ele pra fazer exames de teste, testes auditivos mesmo, pra ver. E dava tudo normal. E mesmo assim, ele não... a gente não tinha uma resposta. Não sabia o que podia ser. Algumas pessoas falavam em déficit de atenção, falavam em dislexia, mas nada concreto. Então, aí minha mãe foi atrás de outros médicos e tal, até que ela chegou em um que falou, pode ter um grau de autismo, ele vai precisar de TO, que seria terapia ocupacional, acompanhamento constante, esse tipo de coisa. E aí você já fica assustado, né? Porque você não tem nenhuma informação sobre o que é autismo. E aí você, né, fica é complicado. Porque a única diferença, assim, que a gente via nele era que ele chorava muito, desde criança, e a gente não sabia o que era, e ele não falava. Essas foram as únicas, assim, características que a gente teve, que a gente pôde perceber. Já pensando nisso, e tu falou um pouquinho antes que alguns médicos falam que é doença e outros falam que é transtorno. E assim, pra ti que viu isso de perto, que já tem muito tempo que foi diagnosticado no teu irmão, então você já tem um conhecimento bem amplo, né? Até porque precisa desse conhecimento. Pra ti é um transtorno ou uma doença? Pra mim não é doença, é um... Pra mim é um transtorno. É algo, é uma limitação, né? Na verdade. Assim, sim, como uma pessoa, sei lá. É porque que é complicado, né? Pra mim já se tornou tão natural, né? É, com o convívio com meu irmão, que às vezes tem coisas que pras as pessoas elas olham e falam, ai meu Deus, não sei o quê. Mas pra mim já é natural esse tipo de comportamento. Então. É tipo, tem muita gente também, assim, que vamos supor assim, vamos pegar um cadeirante que nasceu já com deficiência física e tal. E eles falam muito em doença. E assim, eu tenho uma tia que ela é cadeirante, mas eu não vejo como doença. Eu trato ela como eu trato minhas outras tias. Só que ela tem as limitações dela. Então, eu acho que ambos se relacionam nessa parte, né? São limitações, igual tu falou. Sim. É porque as pessoas pensam em quando você pensa em doença, as pessoas relacionam muito a causa e efeito muito direta. Uma causa e um efeito muito direta. Tipo, ou a normalidade, né? Então, tipo, tô com gripe. Ah, estou com gripe. O que é que eu faço? Vou tomar um remédio para a gripe. Ah, estou com autismo. E aí, o que é que eu faço? Não, você é autista, você nasceu com você isso. Você não está autista, você é autista. Exato. E você vai ter que viver da forma melhor que você encontrar, né? Sim, então aí entra de novo a questão dos graus do autismo, né? Porque com um acompanhamento certo, a criança às vezes ela se desenvolve e como normalmente, assim, ela consegue ter uma conversação normal. E também falar que, assim, a estrutura que você precisa para criar um autista, assim, com a melhor condição de vida que ele vai ter, né, de poder depois se desenvolver, frequentar a escola normalmente e tudo mais, você precisa de toda uma estrutura, né, cara? E, assim, não é em todo lugar que você tem. Uma estrutura material e psicológica. Exatamente. Estrutura, tipo, material, quando a gente fala, são pessoas capacitadas para lidar com essas crianças. Pessoas capacitadas para tentar desenvolver uma interação social com essas crianças e fazer com que essas crianças tenham uma interação social pelo menos básica para poder, assim, se virar no mundo, você entendeu? Sim. Psicológica também, todo apoio terapêutico, porque você precisa, é uma quebra de um jeito que você vive, né? Quando, como a Kel falou, para ela já se tornou normal, porque ela convive com o irmão dela e tudo mais. Mas para uma pessoa assim, que nem eu, como que eu faria pra, sei lá, me comunicar? Você não tem, porque você não convive, né, com ninguém assim, é difícil. Vamos colocar, eu tenho 27 anos, eu nunca conheci alguém que fosse autista, por exemplo. Só se eu conheci, não sei, né, mas eu nunca tive isso. Então, se eu tivesse que conviver com alguém autista hoje, pra mim seria uma coisa totalmente nova. Tipo assim, eu ia parar e falar, e agora, sabe, como que eu vou fazer? É como a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? Eu falei pra Luanda que uma das características, né, é a falta de desenvolvimento social, né, deles, dessa socialização que a gente tá habituado de ter uma conversa direta com uma outra pessoa. Então, a definição de ser humano, do Homo sapiens, né, seria o animal social, seria essa socialização. Mas essa socialização, como é que ela é feita? Uma criança com autismo, ela não socializa da mesma forma que eu me socializo, como a gente tá aqui socializando. Mas ela socializa da maneira dela. De uma forma convencional, né? É. Então, uma pessoa que não tá habituada, ela fica completamente... Ela se questiona, né? É fora do padrão. É fora do... Ela vem e... Sabe? Ela te questiona, porra, e aí, e agora? O que que é? O que sou eu? Qual é o objetivo do ser humano? Né? Não é só isso aqui que eu acho que é. Então, para as pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar e acabam excluindo a pessoa com autismo, como aconteceria, sei lá, como antigamente, quando não se tinha informação. É, qualquer pessoa que tivesse... Eu fico pensando, tipo, se já tem exclusão com pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, ou aquele, dentre a turma do colégio, aquele anuninho que é mais quietinho, imagina com essas pessoas que não têm o mesmo padrão de comunicação que o seu, cara. É muito, assim, difícil, assim, a vida pra elas. Muito mais difícil, cara, porque qualquer coisa básica, né, que você tenha necessidade, pra eles já é um grande passo, né? Sim. É difícil, né, porque não, acho que é muito mais difícil pras outras pessoas entenderem o que tá acontecendo e saberem lidar, né, porque a criança com autismo em si, ela não, algo, dependendo da criança, não são todas, às vezes elas não têm o entendimento, né, do que é a exclusão, do que é, ela tá ali e as pessoas, por exemplo, na escola, ela tá conversando, ela tá ali brincando sozinha e todas as outras crianças estarem brincando com outra coisa, né? Tipo, fazendo X e ela, porque ela é diferente, ela tá fazendo Y sozinha, entendeu? Às vezes elas não têm essa consciência de que estão sendo excluídas, mas ela está sendo excluída, né? E algumas outras crianças, às vezes, têm essa sensação, né? Esse sentimento. A Sally citou síndrome de Down, e existem crianças que têm síndrome de Down e autismo juntos. Que às vezes pode até ocasionar o autismo, né? A síndrome de Down. Não sei se ocasionar, né? Uma coisa não sei se tá puxa a outra, mas como ambas têm um pé ali na genética, né? Elas acabam se desenvolvendo da mesma Sim. forma. Mas uma não tá necessariamente ligada à outra. É uma criança com... Porque ambas estão ligadas lá nos XX, Y, uma afeta a outra, sei lá. Eu não sei bem se seria, sei lá, não sei se afeta, né, bem, assim, de você pegar, tipo, mas que uma criança que ela já tem a síndrome de Down e que ela ainda desenvolve o autismo junto, né, é bem mais complicado de lidar. E não só a síndrome de Down, déficit de atenção, hiperativismo, às vezes vem tudo junto. A maior dificuldade é a escola, e nem sempre são os alunos, aliás, nunca é os alunos, é sempre a coordenação, é um professor, é um diretor que faz vista grossa, a criança sofre bullying, ninguém fala nada, a escola não se posiciona. Ela não tem uma postura assim, não, olha, vamos respeitar. Quando a escola começa a cobrar que os alunos respeitem, todo mundo fica mais assim. Agora, se a escola deixa correr solto, fica insustentável ter eles na escola. E também muitas vezes o professor coloca eles na sala de aula como se fosse uma samambaia ali. Ah, é bonitinho, ele é engraçadinho. Ah, nós amamos ele, é o mascote da turma. Só que é aquela coisa de mascote, né? O mascote não aprende nada, só faz gracinha, só é bonitinho, vai passando de ano sem aprender, não se empenham para que o aluno especial aprenda. Eu acho que falta boa vontade, que preparo não é uma coisa assim. Eu, como mãe, eu consigo ensinar meu filho, acho que um professor deveria conseguir muito mais. O Cássio foi alfabetizado assim, com fono, com terapeuta, comigo em casa. Aí ele foi se alfabetizando, o caderno da escola estava vazio. O caderno que ele usava em casa comigo estava cheio. A fono tinha um caderninho de português com ele e estava ali cheio. Então acho que falta, na verdade, é boa vontade. Ele teve uma única professora que não era especializada nem nada, mas ela tentava, sempre, toda vez ela levava alguma coisa para ele, toda vez. Então ele não era uma criança que fazia nada, ele tinha atividade, ele era avaliado, mas ele está com 14 anos, uma única professora teve essa iniciativa, os outros nenhum teve. Mais difícil é que é, como você falou, tipo, é algo totalmente comportamental, né, cara? Tipo, nossa, eu não sei se é porque eu nunca tive convivência, por exemplo, com ninguém que tivesse transtornos, assim. Apesar que na minha família só tem um esquizofrênico, né? Mas o esquizofrênico, ele tem episódios. E aquele esquizofrênico que toma medicação e tudo mais, ele não vai sofrer esses episódios frequentemente, né? É bem controlado. Então, eu vi pouquíssimas coisas, assim, relacionadas a uma quebra, assim, de comunicação, sabe? Eu não... Pra mim, fica tudo muito surreal, porque eu não tenho essa convivência, né? Então, pra mim, nossa, tudo é fantástico, sabe? Tudo é muito diferente e tal. Mas é bom. Porque a gente tem esse espaço, né, pra poder falar justamente pra isso. Pra mostrar pras pessoas que, às vezes, a gente tem pessoas com autismo ao nosso redor, às vezes a gente nem percebe. E se a gente encontrar uma pessoa com algum tipo de característica, né, autista, e saber lidar com a pessoa. Às vezes a gente tá tão na correria do dia a dia que, sei lá, por exemplo, tem casos de, como a gente falou, né, a pessoa com autismo, ela não tem nenhuma característica física, né, então tem casos de autistas que são, com as pessoas estão com comportamento ali sistemático, que é uma das características do autismo, nem todas as crianças apresentam, mas grande parte sim, que é você ter ali, além da dificuldade de socializar, é um comportamento repetitivo e sistemático. Uhum. Se você tem uma regra... Tipo um toque, assim. Sim, então assim, se você tem uma regra, por exemplo, se você não... meu irmão, vou dar um exemplo aqui do meu irmão, que é o mais próximo de mim. Você tá no trem, tá dizendo, tem uma placa que diz que você não pode sentar no chão. Então, se ele ver uma pessoa sentada no chão, ele vai achar que tá errado. Uhum. Então, dependendo... Uhum. Da pessoa, ela pode chegar e falar pra pessoa que tá sentada no chão. Não, você não pode sentar no chão, tá errado você sentar no chão, alguma coisa do gênero. Então, tem casos de teve um caso aqui em São Paulo, não sei qual foi a situação, mas o cara começou a espancar um cara que tinha autismo, né? Porque não percebeu que ele tinha autismo, e provavelmente ele falou alguma coisa relativa à regra. Que o cara não gostou. E partiu pra agressão. Isso que é foda, né? Tipo, se cada um de nós fosse um pouquinho mais empático e, tipo, se colocasse no lugar de alguém que vem conversar com você, que você nunca viu na vida, coisas assim poderiam ser evitadas, porque a gente não sabe da vida de ninguém, a gente não sabe pelo que a pessoa passa pra, sei lá, querer bater ou ofender ela ou maltratar ela. Sim. Tem aquela parte do diagnóstico. Na verdade, ficou muito assim, turvo pra mim, como que uma pessoa diagnosticaria a outra. Porque é muito de cada um, sabe? Que nem fala quando a criança tem dificuldade de formular frases, né? Ou pedir alguma coisa. Ou você chama ela e ela não atende, né? Ela não consegue identificar aquele nome como sendo dela, né? Tipo, sim. É muito difícil você entender o que tá acontecendo, mas pelo vídeo ali que a gente viu, pelo documentário, que é super legal do Netflix, super legal da parte também do Netflix, deixar esses documentários ali, né, pro pessoal assistir, é muito informativo, muito legal, e você vê os vídeos das crianças, né, de certa forma, aqueles vídeos ali, as crianças são mais ou menos parecidas. Por isso que eu até perguntei pra Kel, né, qual que era o grau do autismo do irmão dela, por exemplo, se chegava naquele grau dele não conseguir formular frases ou pedir o que ele quer ou conseguir ter o mínimo de interação, né? Porque ali no vídeo, mais ou menos que mostrou, eu acho que graus bem severos, assim, de crianças que... Crianças, eu falo, vamos colocar aqui, tinha gente até adolescente, né? Que a gente vê no vídeo e tal, que tem dificuldade de pedir as coisas, tem dificuldade de falar, olha, estou assim, ou estou assado, estou com frio, ou estou com fome, ou estou nervoso, ou, né? Eles têm dificuldade de interação mesmo, muito grande, de não conseguir se expressar de forma nenhuma, assim. Daí, como eu vi aquele vídeo, eu não tinha exemplos, eu falei, bom, pra mim, isso é um autista, né? Mas nem sim, todos são assim. Conversando com a Kel, eu vi, por exemplo, que o irmão dela é super mega desenvolvido perto disso, né? Sim, são graus, né? O meu irmão, ele tem o autismo pra médio a leve, alguma coisa assim. Vai mudar... E lembrando também que seu irmão teve todo o apoio, né, Kel? Desde cedo, assim, ele começou a frequentar aulas e tudo mais, né? Sim, a gente teve... Aqui em São Paulo, né, não sei se é fácil, assim, mas a gente também teve muita sorte de conseguir correr atrás e conseguir apoio. A gente ia na antiga Pestalozzi, né, que agora virou Abades, e que lá tem acompanhamento para crianças, tanto com síndrome de Down, com dificuldade de desenvolvimento, e para crianças autistas também. Então, são vários profissionais que acompanham o desenvolvimento da criança. Então, você tem desde fonoaudiólogos até terapeuta ocupacional, psicólogos, e uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né, é o acompanhamento psicológico pros pais, porque é muito difícil para um pai, às vezes, aceitar a criança, né, do jeito que ela é. Muda a sua vida inteira, né, Kel? E é Sim. difícil você pensar que às vezes você vai deixar... Porque, gente, todo mundo é perene. Você vai morrer um dia. Você tem um filho e você pensa, meu Deus, se pra mim que sou pai, já é difícil entender o meu filho, como que eu vou deixar o meu filho pro mundo do jeito que tá, sabe? Quem vai ter paciência com ele e como que vai ser? Você fica desesperado. Sim. Uma coisa que em um dos links que a Kel mandou pra gente estudar e que eu li, que eu achei muito interessante e que raramente as pessoas fazem isso, são características positivas do autismo, porque geralmente quando alguém fala sobre autismo, já fala sobre as crises que eles têm, já fala sobre as dificuldades que eles têm, mas tem um site aqui que eu achei muito legal, que ele pegou e ele descreve exatamente assim, ó. As pessoas com TEA podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e matemática. E ainda, a maioria das pessoas com autismo é boa em aprender visualmente. Algumas pessoas com autismo são muito atentas aos detalhes e à exatidão. Geralmente possuem capacidade de memória muito acima da média. É provável que as informações, rotinas ou processos, uma vez aprendidos, sejam repetidos. Algumas pessoas conseguem concentrar-se na sua área de interesse específico durante muito tempo e podem optar por estudar ou trabalhar em áreas afins. A paixão pela rotina pode ser fator favorável na execução de um trabalho. Indivíduos com autismo são funcionários leais e de confiança. Eu achei muito foda essa parte aqui desse artigo, que, nossa, tipo, traz o lado, as qualidades que o autista também tem, além só dessas dificuldades, sabe? E achei muito foda também, porque nós mesmos, a gente tem, vamos supor, a gente tem muita dificuldade, às vezes, com prestar atenção em algo, sabe? Prestar atenção e tal. E eles captam coisas que a gente não captaria nunca, tipo sons. Sim. Tipo essa moto que acabou de passar. A gente já se incomoda com esse som assim absurdo dessa moto, imagine eles, porque eles têm essa sensibilidade, né? Sim, eu acho que da mesma forma que eles têm sensibilidade de captar algo que incomoda, eles têm a mesma capacidade de se desligar e ficar ali focado naquilo que ele tá prestando atenção. Que nem a Kel falou, que o irmãozinho dela desde cedo já começou a jogar o videogame e tal, e sabe? Então eu acho muito interessante, né? A partir do momento que você não tem distrações, e eu acho que a sociabilização, ela te distrai muito, né? Tudo, eles não têm essa conexão muito, muito latente. Então, pra eles, eu acho que é mais fácil, né? Se focar em algum ponto, assim, alguma coisa. Sim, é bem complexo, assim, né? Porque junta com muitas coisas. Tem crianças que têm muita sensibilidade auditiva, outras têm sensibilidade visual aguçada, outras têm algo relativo ao paladar. Tem muitos casos de crianças autistas com um ouvido absoluto, que seria pro músico quando ele consegue identificar a nota só por ouvir, só com o ouvido, né? É bem complexo. Então, é como a Sally falou, né? Não, por isso que quando a Sally me questionou, que eu digo que não considero como sendo uma doença, porque é muito complexo. É uma coisa muito complexa. Tem pessoas que acham que eles são seres, assim, talvez no futuro hajam muito mais crianças com autismo do que, né, sem, com o que a gente considera normal, né? O conceito de normal se equipara à maioria. Então, Talvez no futuro a maioria sejam eles. Até porque o conceito de normal, ele vem mudando constantemente desde que existe o ser humano. Então, a gente não... O ser humano, ele não pode se apegar a essa normalidade. Ele tem sempre que esperar essas mudanças. Nada é normal. Tudo muda. Sim. E é isso que faz a vida ser bonita e legal do jeito que ela é. Às vezes as pessoas falam, não, ele não tem nada. Porque com o Cássio era assim, ah, ele não tem nada. Aquele menino, o menino demora pra falar. Não, é que você não tá sabendo lidar com ele. Ah, mas é porque a mãe tá perto. É, e pela cabeça dela, se você acha uma coisa errada com o teu filho, você tem que procurar alguma um especialista. Você não consegue resolver, você tem que procurar um especialista. Tem que deixar de ser orgulhosa e até de ter medo da verdade, né? Tem que procurar um especialista e diagnosticar o quanto antes, começar a tratar o quanto antes, estudar o que seu filho tem, aprender como você vai ter que lidar com seu filho. Tem que ter isso. É, a criança com autismo, né, a gente falou muito aqui que tem... É muito difícil de você aceitar, né, o pai, a mãe, ele aceitar ali o que tá acontecendo com o filho dele. Porque pra ele é difícil você imaginar... É o que passa qualquer pai que tem uma criança diferente ou algo assim. Porque você imagina uma coisa X, né, da criança e aí você não sabe mais o que vai acontecer. Tem casos, é como a gente fala... A gente toca sempre nesse ponto, que o autismo ele é muito... Ele tem muitos graus e ele se apresenta de diferentes formas. Então, tem casos de crianças que se desenvolveram bem, falavam, andavam, brincavam normalmente, mas que aí, a partir de uma certa idade, começaram a regredir, né? Nesses aspectos de socialização. Lá no documentário, tem o Christian, né? Que é uma criança super linda, fofa. E ele, tipo, de pequenininho, ele era bem adiantado, na verdade, né? Os pais e os avós deram entrevistas lá falando que era uma criança super, assim, adiantada, né? Começou a falar cedo, pedia as coisas, fazia as coisas, tinha uma interação super boa, assim, com todo mundo. Aí, quando ele chegou, acho que nos 2 ou 3 anos, acho que de 2 para 3 anos, assim, ele começou a... É como se ele estivesse desaprendendo, sabe? Tudo aquilo que ele tinha aprendido até agora. Ele parou de falar, parou de se comunicar, e daí você via os vídeos mais recentes da criança, ele tinha dificuldade de parar. Por exemplo, ele ficava pulando toda hora, ou se ele não tava pulando, ele batia a mão em alguma coisa. Isso, tinha dificuldade de focar. A mãe chamava ele várias vezes, ele não conseguia... ele não conseguia entender que a mãe tava chamando ele, por exemplo. E tinha episódios que ele se sentia muito nervoso com ele mesmo, assim, sabe? Eu acho que por querer fazer alguma coisa e não conseguir se concentrar naquela coisa ou alguma coisa do tipo. Então você vê que é um caso de uma criança que aparentava ser bem normal, bem padrão, tudo. E a partir dos 3 anos que começou, né, a regredir. Sim. E aí eu acho que talvez seja um baque psicológico para os pais muito maior, né? Do que se quando a criança ela já nasce com certo atraso, assim, de desenvolvimento. Uhum. E aí com o tempo ela vai, vai melhorando algo do gênero. Né? Então uma situação bem complicada, mas que, assim, existe, como o autismo ele não é uma coisa, o diagnóstico ele é muito relativo, né? Algumas crianças, assim, apresentam, por exemplo, um movimento das mãos, de ficar mexendo muitos dedos, fechando a mão e abrindo, não conseguem manter contato visual, ou a dificuldade mesmo de socializar. Algumas crianças têm o espectro autista e não têm essas características, o diagnóstico ele é muito mais difícil. Então, às vezes, demora. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem que partir em busca desse tipo de acompanhamento. E são vários tipos de acompanhamento diferentes que ajudam a criança e, em muitos casos, a criança se desenvolve como de uma forma normal, acompanhando a faixa etária, né, dela. Ela consegue acompanhar o desenvolvimento padrão da faixa etária que ela tem. E foi isso, na verdade, foi esse menininho no vídeo que me fez assim, ter a ideia que eu tenho hoje do autismo, por exemplo, que não é uma doença, é um tipo um transtorno comportamental mesmo. Porque na minha visão, né, de leiga também, deixando bem claro que eu não sou uma pessoa aprofundada no assunto. É, pra mim, a meu ver, se fosse uma doença, essa criança, ela não teria tido nem o desenvolvimento normal até os 3 anos. Porque daí, ela, se fosse uma doença, ela não teria a capacidade de desenvolver, né, aquilo ali. Nada. Ela não teria essa... Ela não estaria apta a desenvolver. No caso, pelo que eu vi, tipo, foi uma regressão. Mas isso, a regressão não quer dizer que a criança não tenha condições. É que talvez ainda não se descobriu o modo de fazer, né, a criança aprender. Porque quando... É, vou dar um exemplo, tá? Não tem, eu acho que não tem nada parecido com autismo. Só que é um exemplo, assim, um comparativo, tá? É, quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de aprendizado. E as professoras mandaram a minha mãe fazer teste para ver se eu tinha algum tipo de retardo ou demência. Mas na época era tipo dislexia, sabe? E ele, tipo, era difícil assim de identificar. E eu consegui, tipo, não que eu tenha revertido, eu acredito que eu ainda tenho certas dificuldades, né? Mas com o tempo, assim, foi melhorando, sabe? Mas no começo tinha muita dificuldade de escrever as letras certo. Eu escrevia, tipo, tudo de ponta cabeça ou ao inverso. É, tinha muita dificuldade de troca de letras e de, sei lá, de... Até hoje eu tenho dificuldade, assim, de P com B, esses negócios, sabe? Uhum. É, eu lembro que o NH, pra eu aprender, foi uma vida. Vocês não têm ideia. Uma criança de segundo ano, assim, do primário, não sabia ainda quando usar o NH, sabe? Não entrava na cabeça. Então, é uma dificuldade, assim, de aprendizado. É diferente, né? Hoje em dia, assim, eu me desenvolvo normal. Mas ainda assim, por exemplo, com figura, essas coisas, eu sou um desastre. Aqueles negócios de identifique uhum. a figura que... Nossa, eu sou um fiasco. E às vezes, tipo, então... às vezes a criança ela tem essa capacidade maior. Por exemplo, a Célia tava Sim. falando, né, da criança que tem o desenvolvimento visual maior. Às vezes pra gente uma tarefa muito complicada, não sei o que, a criança vai lá e faz. Exato. Por exemplo, meu irmão. Eu sei, vou dar o exemplo do meu irmão aqui, porque, né, é o meu convívio. Mas já sei, ele te mata no GTA. Não, ele me matava no Mario Kart. Olha aí. Eu nunca consegui ganhar dele no Mario Kart. A única vez que eu ganhei, ele ficou bravo e desligou o videogame. Amei. Mas enfim. Se eu não ganho, não vai ter mais jogo. É. Mas, por exemplo, coisas relacionadas à informática. Meu irmão, ele gosta muito de jogar Minecraft. As crianças, eu descobri, né, meu irmão faz grupo, né, descobri que tem muitas crianças autistas que gostam bastante do Minecraft. Porque ele é um jogo de montar, né, as coisas. Sim, desenvolve também a mente dele, baixo. E tem uma rotina, né, tipo, é tudo quadradinho, então você juntando aqui, juntando com o outro, não pode dar alguma coisa diferente do Exato. Que já dá. Tipo, é tudo... É muito... É questão do sistemático, né? Da repetição e tal. É pragmático, acho que seria a palavra mais exata. Pragmático é uma pessoa que cria aquela rotina ali e é muito difícil pra ela sair fora daquela rotina ali. Tipo, 1 + 1 = 2. Se alguém chegar e falar 1 + 1 = 3, eles vão surtar, entendeu? Exatamente. Tipo, e o pior é que 1 + 1 = 3, né, Kel? Depende. Se for em binário, aí sim. Então... Porque mas é muito assim, é bem isso mesmo, assim. Eles têm esse comportamento pragmático, né? Tipo, por exemplo, tem alguns amigos do meu irmão, né, que eles têm isso bastante, assim. É, de colecionar carrinho, de gostar de arrumar os carrinhos, né? Meu irmão, quando ele era pequenininho, a gente comprava carrinho, essas coisas pra ele. E ele não brincava de carrinho, assim, tipo, de pegar o carrinho e ficar andando com o carrinho. Ele separava os carrinhos. Não, ele pegava os carrinhos e colocava eles em fileira, deixava os carrinhos como se estivessem estacionados, assim, por tamanho, por tipo de carrinho, por deixava tudo organizadinho. Então, é muito assim, é dessa coisa, assim, de ser sistemático, de ser pragmático, né, como diz a Luane. Então, hoje em dia, meu irmão, eu tô na faculdade, eu faço engenharia, e eu comecei a programar na faculdade. Meu irmão, ele joga lá um joguinho depois do Minecraft, tem um jogo que chama Roblox, que além de ter os bonequinhos quadradinhos, né, você pode fazer programações e criar telas. E ele programa em C, e tem 12 anos, e eu fico assim, gente, o que que vocês estão fazendo? Chama ele pra te ajudar lá com aquele programa lá, o Match alguma coisa. É, então. Me ajuda aqui nesse trabalho. Faça pra mim meu trabalho que eu te deixo tu ganhar de mim lá no Mario Kart. Pronto. Trabalhando com essa coisa de inclusão, não só com o autismo, né, de um modo geral, acho que o maior aprendizado é de que, assim, um ser humano não tem limite, entende? O limite, acho que é a gente que coloca, né? A sociedade coloca muitos limites e nós, como pessoas individualmente, colocamos muitos limites na gente, nos outros, e eu dando aula para essas pessoas, eu percebo que, assim, eu tô sempre transpondo esses limites, e quantas vezes já aconteceu de eu falar, gente, esse aluno não vai conseguir fazer tal coisa, mas aí eu tento e ele consegue, e consegue muito mais, e às vezes melhor do que os outros que não têm deficiência. Então eu acho que essa questão de não julgar, entendeu? E acreditar sempre que você pode fazer melhor, eu acho que foi o maior aprendizado. O Espaço Pedagógico de Artes nasceu em 2014, depois que eu terminei de fazer a parte prática da minha pesquisa do doutorado, que eu ainda estou fazendo na Unifesp, né? E aí, como eu tinha um grupo de crianças com autismo, porque fizeram parte da pesquisa e eles queriam continuar tendo aula de música, a gente abriu esse espaço. E faz o quê? Um ano e meio, mais ou menos, que ele existe, e agora a gente tem outras crianças, e a ideia, e outros adolescentes e adultos também, e a ideia é ser um trabalho inclusivo, então a ideia é a gente trabalhar com pessoas com e sem deficiência fazendo aula de música juntos. Isso, a ideia é essa. A gente está atualmente ainda mais com aluno com deficiência do que sem. Mas é, a nossa proposta é que com o tempo isso cresça e a gente consiga pensar no espaço como uma escola de música e não como uma escola para autistas, entendeu? Pesquisa eu estou fazendo na Unifesp, vai terminar em 2017, e aí é na Neurociências. Então eu peguei um grupo de crianças com autismo, foram 12 crianças e adolescentes com autismo. E aí eu fiz vários testes antes. E aí dei quatro meses de aula de música, 2 vezes por semana, e depois refiz os testes, pra gente comparar se mudou alguma coisa neurologicamente falando antes e depois de fazer aula de música, entendeu? Aula de música. E aí eu comparei esse grupo que fez aula de música com outro grupo que não fez aula. Eles só fizeram os testes, mas eles não fizeram as aulas. E a gente tá agora analisando esses dados pra ver se quem fez aula de música teve alguma melhora maior ou não do que quem não fez aula. Cara, e eu acho que é questão também da gente procurar sempre ver o lado bom das coisas, né? A gente, não, nesse mesmo documentário, eu vou falar bastante do documentário, porque eu fiquei meio que apaixonada, assim, pelo documentário, porque é uma coisa muito diferente do que eu tô acostumada, do que eu já vi, né? É muito diferente, assim, é muito chamativo pra mim, alguma coisa diferente. E eu vi aquele cara que tem um filho autista, e ele falou, né, lá na entrevista, eu tenho preocupação com meu filho, assim como todos os pais têm preocupação com seus filhos, de como vai ser a vida deles na hora que a gente não estiver mais aqui, pra entender eles e pra estar do lado deles e dar a segurança de que a gente tá ali, né? Eu fico muito preocupado, mas eu resolvi agir, e o pai do menino abriu, tipo uma lavadora de carros, eu não sei como é que se dá o nome, é isso, Lava Jato, sei lá, colocou um menino pra trabalhar. É uma atividade totalmente, assim, pragmática, totalmente rotineira, é sempre aquela mesma coisa, primeiro você limpa aqui, depois você limpa ali, tem o jeito específico de limpar os produtos a usar, e ele foi contratando a partir dessa experiência que ele teve com o filho dele, né, que ele viu ali que deu certo, foi super bom pra ele, pro filho dele também. Ele começou a contratar outras pessoas, outras crianças, não crianças, adolescentes, né, autistas, sim, pessoas autistas, e você vê na entrevista, assim, falando, nossa, e como que qual que é a parte mais legal pra você de ser lavador de carro? Um fala, ai, eu gosto disso porque eu ganho dinheiro, é muito legal ter dinheiro. O outro fala, não, eu gosto porque limpa os pneus. Pneus é bom, hein? Eu limpo os pneus, não sei o quê. Aí o entrevistador fala, e qual que é a parte mais interessante de limpar o pneu? Ele fala, cara, na hora que eu vejo brilhando, sabe? Tipo, o fato do pneu brilhar, porque eles passam ali, tipo, a cera ali. Então, é uma atividade que, meu, não tô falando que é perfeita, porque um autista não tem a capacidade de desenvolver qualquer outra coisa, não é isso. Eu tô falando que é uma atividade que cria uma rotina, que precisa que você faça tudo aquilo ali com o mínimo de detalhes, né? Você precisa ter atenção aos detalhes. E se você colocar uma pessoa, vamos dizer, considerada normal, entre aspas, né? Que não tenha nenhum tipo de transtorno, no fim das contas, a pessoa vai acabar ficando entediada, reclamar pra cacete e tudo mais. E pra eles, não. Pra eles é, tipo, legal, entendeu? É divertido, porque cumpre com aquilo que eles esperam. Tipo, sim, eu preciso desenvolver essa atividade, desenvolver dessa forma, que é a melhor maneira que tem. E não pode ser diferente disso. E eu achei, tipo, o cara super visionário, sabe? O cara que não só ficou preocupado, ele fez alguma coisa, sabe? Pra não, eu preciso me certificar que o meu filho vai estar bem. Sim. Eu acho que aí a gente já entra na parte da inclusão, né? De totalmente. Sim. E como é importante, né? Você ter esse tipo de visão, as pessoas terem esse tipo de pensamento. Porque é muito fácil, né? Você pegar e julgar a pessoa pela limitação que ela tem, ou achar que ela é uma coitada, etc. Mas não, é a inclusão. Que ela não vai ter capacidade de fazer nada mais da vida dela. Não é isso. Não. É buscar as características da pessoa e o que ela pode fazer de bom, entendeu? Tipo, essa pessoa vai ser boa nisso daqui, então vamos dar oportunidade pra ela desenvolver isso daqui. De verdade, de coração aberto. Sim. Não só porque tem um percentual da empresa que tem que ser assim. Isso não é inclusão. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar num mundo que aceita todas as possibilidades, sabe? E se adaptar a essas possibilidades. Não, tipo, aí na empresa tem que ter tantos porcentos de cota, de deficientes, de, enfim. Eu acho assim que a gente tem que se adaptar. Adaptar o nosso dia a dia à necessidade dos outros, às nossas necessidades, à necessidade do que a vida pede. Sim. Isso é inclusão, né? Sim, a gente tá aqui no TPM, na internet, em todos os lugares. A gente ouve falar em diversidade, né? A gente fala de diversidade de gênero, a gente fala de aceitação do que a gente é com relação ao nosso corpo, com relação ao sexo, em relação à nossa sexualidade, mas a gente tem que pensar também na aceitação de uma forma geral, de parar de julgar as pessoas como rótulos, né? Como coisas que a gente acha que ela é capaz de fazer e analisar o indivíduo. As pessoas são diferentes. Eu sou diferente da Sally, eu sou diferente da Luanda. A Luanda é diferente da mãe, que é diferente da irmã, que é diferente do vizinho e etc. Então, as crianças com autismo, as crianças com síndrome de Down, as crianças com qualquer tipo de diferença, né? Elas são diferentes entre si também. As capacidades e as vontades e os desejos são diferentes, né? Então, você saber utilizar as características daquelas pessoas em prol de um bem, da inclusão, né? De aceitar e saber lidar com aquelas pessoas é a real inclusão, né? Não é assim você simplesmente, sim, como entrando aqui em questões mais específicas, né? Na escola ou no trabalho ou qualquer tipo de lugar, você achar que inclusão é você pegar aquela pessoa e colocar ela no meio daquelas pessoas. Se pegar a pessoa que tem ali as suas diferenças e colocar no meio das outras pessoas pra ver se aquelas pessoas vão influenciar ela de uma certa forma. É como você pegar uma semente de abóbora, plantar no meio de uma plantação de batatas e esperar que nasça uma batata. Não é assim que funciona. Isso não existe. Isso não existe. Eu acho que a experiência da inclusão, ela é tão interessante e tão viva, assim, que não é você dar um pouco da sua experiência para alguém e alguém dar um pouco da experiência dela para você. Eu não tive muita experiência com assim, grandes deficiências, sabe? Por exemplo, deficiência, um déficit de comunicação. Não tive ainda essa experiência, mas eu já tive experiência com surdos e mudos. Eu já tive experiência e é muito, muito legal, porque você meio que tem que se virar para se comunicar com aquela pessoa, porque até então, assim, eu por exemplo, não sei Braille e também não sei aquela linguagem Libras. Dos sinais. Eu sei muito pouca... Isso, Libras. Eu sei muito pouca coisa. É uma vergonha também quando eu me aprofundei sobre isso, mas era muito legal me comunicar com eles, porque eu conseguia... Eu dava um jeito de me comunicar. Primeiro porque pra eles é bem fácil que eles leem o meu lábio, assim. E eu também tenho muita facilidade de ler lábio. Então, a gente se comunicava mais ou menos dessa forma, entendeu? Uhum. E era muito bacana, porque... tipo, eu falava, eu pensava, meu, que legal uma pessoa ser muito, muito diferente de mim e eu conseguir chegar até ela. Nossa, aquilo fez parte de mim também, entendeu? Sim. Tipo, e eles, por outro lado, se sentiam, tipo, muito valorizados, porque esse pessoal, gente, sofre um preconceito muito grande. Muito grande mesmo. As pessoas acham que só porque é surdo ou mudo ou tem alguma deficiência, a pessoa não tem conteúdo. E isso é uma grande mentira. Isso é uma ilusão, assim, das maiores que a gente tem. Sim. A inclusão, ela mexe muito nessa parte de adaptação e de mudanças. Eu penso assim, vamos pegar a natureza. A gente se adaptou à natureza porque é algo que, sei lá, é algo natural, é algo que a gente não tem controle. Da mesma forma que a gente não tem controle em cima do autismo, tem controle em cima da surdez, da mudez. A gente tem que se adaptar a isso, não eles a nós. Sim. A gente tá aqui mais é para auxiliar eles a conseguirem diminuir essas limitações, né? Exato. E também tem... A gente tem que ter consciência, né? De estar sempre consciente. É como a gente falou aí no último programa, é da gente ter bom senso. Bom senso na vida é sempre útil. É se saber, né, das limitações das pessoas, mas isso não impede delas terem... A gente fala muito da dificuldade de comunicação, mas isso não quer dizer que ela não esteja se comunicando. Ela se comunica de uma forma diferente que você. Assim como uma pessoa que é surda, se comunica de uma forma diferente. Mas ela não deixa de se comunicar, né? Ela não deixa de estar ali presente. Você estar ali, você ignorar a pessoa, ela estar de corpo presente numa sala de aula, né? Um surdo, uma criança com autismo, etc. Ela não estar de corpo presente não quer dizer que ela esteja presente, né? A gente já tem... Ela tem que estar participando, cara. Sim. Isso é inclusão, sabe? Sim. Ela participar como um igual, de igual para igual, sabe? Tipo, é um ser humano. Não interessa se ouve, se não ouve, se fala, se tem um braço ou não tem. É um ser humano como qualquer outro. Sim. A gente tem que abrir a nossa cabeça para isso, sabe? Tipo, a gente é muito preconceituoso. Eu falo a gente, eu tô falando de ser humano. Não tô falando de mim, nem de você ou da Célia especificamente. Eu tô falando assim, até porque todo mundo tem o seu preconceito, tem a sua discriminação. Sim. Ser humano é isso. A gente, querendo ou não, a gente tem essas falhas. Sim, até porque a gente só consegue visualizar o mundo a partir das nossas experiências, né? Então, às vezes a gente chega num momento que a gente tá vivendo uma experiência diferente, né? Ou encontra pessoas que têm experiências completamente diferentes da nossa. É muito difícil as pessoas terem essa resiliência de saber lidar, né, com a outra visão. Se a família está desconfiada do autismo, como é que são os primeiros desconfiômetros aí, né? Geralmente é atraso de linguagem, a criança demora para falar, né? Ou começa a falar muito errado, ou é atraso de linguagem ou é a questão do isolamento social. A criança não se interessa em brincar com os brinquedos, não se interessa em brincar com outra criança, não tem muito contato visual. São essas duas coisas que geralmente as pessoas começam a achar que pode ter alguma coisa. Achando isso, tem que ir, de preferência, num neurologista infantil, né? Num neuropediatra, ou então num neuropsicólogo, ou então num psiquiatra infantil. Mas de preferência, assim, pessoas que tenham essa experiência com a questão da deficiência intelectual, da doença mental. Não adianta ir num neuro qualquer que ele... Enfim, as pessoas não têm uma formação muito boa aqui no Brasil, né? Mas tem que ser esse especialista. Mas acontece muito assim, às vezes, o caminho inverso. A pessoa, por exemplo, vê que o filho não tá falando, leva no fono, começa a fazer um trabalho do fono, aí a fono começa a desconfiar. E aí a fono fala, eu acho que é autismo, e aí encaminha, entendeu? Isso acontece muito também. Se tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Tem um site que é www.spacopedagogicodeartes.wordpress.com. Ou pode entrar em contato pelo e-mail lá, que é spacopedagogicodeartes@gmail.com. Com relação à questão de preconceito, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Meu irmão, ele frequenta a escola pública, ele estuda na escola municipal, e numa turma normal, uma turma comum de crianças, né? Uhum. Tem um desenvolvimento normal, etc. Antigamente, a escola ali designou um designava uma estagiária pra auxiliar ele junto à escola, né? O que é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque você entende as crianças que têm dificuldade de desenvolvimento, seja por dislexia ou por algum outro tipo de... não sei... Desinteresse, né? Desinteresse, né? Às vezes não... O ensino, de uma forma geral, ele não consegue despertar o interesse de todas as crianças. É muito difícil, a gente já passou por isso, a gente estudou, a gente sabe como é que é a situação dentro da sala de aula. Então, um professor, ele tem um método de ensino, que ele é muito falho, na minha opinião. Porque o professor chega lá na frente, vomita um monte de coisa, não tá nem aí se a criança entendeu ou não, se ela entendeu bem, se não, amém. Sim. Foda-se você. E aí, no caso, meu irmão, ele tinha estagiária e agora, né, a escola deu por bem de que ele não precisava mais da estagiária. Aí teve uma situação lá na escola, né, e ela também ajudava assim, em questão de inclusão, essas coisas. Então teve uma situação na escola que teve uma apresentação dos alunos. Meu irmão, ele, como eu falei, graças a Deus a gente teve acompanhamento dele, etc. E ele se desenvolve bem, ele conversa, ele fala, ele consegue, ele faz teatro, esse tipo de coisa. Então teve uma apresentação num feriado e todos os alunos da classe tinham uma fantasia, tinha uma coreografia pra executar, né? E aí minha mãe, ele falou, e meu irmão, ele gosta muito de ir pra escola. Minha mãe fala pra ele, hoje a gente precisa faltar. E ele fica triste, ele fala, não, eu quero ir pra escola assim. Eu quero ir, não sei o quê. Mas é festa. Não, eu quero ir, tem que ir, não sei o quê, vou levar falta. Ele é muito preocupado com isso. Levou é irmão ele... da Kel. É. A minha mãe foi, né? Levou ele pra escola. Chegando lá, né? A professora já ficou meio assim quando viu ele. E aí ele viu todo mundo se arrumando. Foi com ele lá, não sei o quê. Aí não tinha a fantasia dele. Aí acharam uma fantasia lá, que tava pela metade, não sei o quê. Até aí, ok, né? Escola pública, a gente sabe que tem esse tipo de problema. Só que aí, chegou na hora da apresentação. Todas as crianças estavam fazendo uma coreografia que a professora tinha passado e não sei o quê. Só que aí o meu irmão, não. Ela, não sei o que aconteceu, ela pegou, deixou ele no palco, junto com as outras crianças, e ele tava fazendo qualquer coisa, enquanto as outras crianças estavam fazendo uma coreografia. Uma coreografia. Então, assim, não é porque ele não tem capacidade de desenvolver uma coreografia, porque ele tem, a gente sabe que ele tem. Ele faz teatro, como eu falei, ele desenvolve um projeto de teatro, ele faz musicoterapia, ele toca música, ele segue um ritmo, ele lê partitura. Então, a gente sabe que ele tem a capacidade de... Ele tem até muito mais capacidade do que, às vezes, as crianças que estavam fazendo. Exato. Então, a gente percebe, né? Minha mãe ficou muito brava nesse dia. Ela chegou em casa chorando. Faria, minha... Tipo, de raiva. Não é assim. Chorar, não. Enfiar a mão na cara de alguém. Porque é a falta de interesse dos professores e da escola em si, sabe? Esse é, às vezes, o maior dos desafios que a gente encontra por aí. Porque... Você fica realmente muito chateado, né, cara? Porque você vê, tipo, eu acho que a coisa não é tão grave com você do que quando é com seu filho. Exato. Se você estiver sofrendo preconceito, parece que não é tão grave quanto você ver o seu filho sofrer. E eu acho que nesse caso, eu brinquei que eu daria a mão na cara de alguém, mas eu acho que eu falaria. Entendeu? Tipo, olha, às vezes você acha que o meu filho não tem condições de desenvolver. Eu queria deixar claro que ele tem condições de desenvolver, sim. E toda oportunidade que tiver dele de desenvolver isso, daí... Você é que não tem paciência pra ensinar isso. Ele. Exatamente. Exato. Ou às vezes nem vai precisar de paciência. Às vezes, da primeira vez que ela passar, ele vai entender e ok. Às vezes, uma criança que ela considera naquele estado de normalidade tenha mais dificuldades do que ele. Então, eu acho que isso também precisa ser passado para os professores. Porque o professor tem obrigação de incluir a criança. A limitação, ela tá na mente de quem põe o limite, né? Não é na pessoa que vai executar, sei lá, vamos supor nesse exemplo, sabe? A limitação não era dele. A limitação foi dela. Exato. Exatamente. É bem complicado. Tem essa questão do ensino, ela é muito difícil. Porque não é só... entrando aí nos outros quesitos, né? às vezes não é só a criança com autismo que tem dificuldade, você tem crianças cadeirantes que não tem dificuldade motora, às vezes ela é bem lúcida, mas a deficiência, ela tem uma deficiência motora, às vezes ela não tem o braço, ou então o braço tem, mas ela não consegue escrever. E aí o governo obriga os pais a colocar essa criança na escola, e às vezes a escola não tem capacidade de cuidar da criança, mas o pai também recurso não pode, também. Não tem recurso. Exato. Má vontade, você tem questão de má vontade, você tem um monte de questão. É, existem órgãos que você tem que recorrer realmente quando você tem esse tipo de coisa. Minha mãe, nossa, é de a gente já teve casos de ter que recorrer à Defensoria Pública, né? Que é para onde você tem mais recursos de recorrer, né? É direto, de para conseguir coisa. Pra... Hoje em dia, a prefeitura, a escola da prefeitura daqui de São Paulo, ela tem um recurso lá de... É, que seria um horário a mais na aula, que a criança vai para desenvolver outras habilidades, né? Fazer desenho, diagnosticar e ver como é que tá. Mas até isso, né, é pouco para essas crianças, que às vezes não têm acesso. É muito pouco. E é muito complicada a situação da conscientização, porque ela não é só escola, entendeu? Às vezes vem de casa, às vezes os pais têm preconceito e passam isso para a criança. Então a criança chega na escola, sim, com uma mentalidade é bem difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Tudo se resume a duas coisas: bom senso, que eu acho que é o ponto da humanidade, é o bom senso, e segundo, a educação de casa, a educação na escola, a educação em tudo na vida. Se a educação sempre fosse ponto focal para se tratar, muitas coisas não seriam como são hoje. Tipo, o cara do trem lá, do metrô que tu falou, que bateu no cara que é autista. Um pouquinho mais de educação, talvez ele não teria feito isso, tanto em casa como na escola. Exato. Então, acho que essas duas palavrinhas são a chave pra, sei lá, melhorar o mundo. Tô pensando longe, mas, enfim, não custa nada sonhar, né? Exato, é bem isso. E como a Luanda falou, né, eu acho que conviver com uma pessoa, uma criança com autismo, é um eterno aprendizado. Não só de, como as pessoas costumam achar, né, que é de, ai, a vida a gente tem que ser grato às pequenas coisas e tal, mas é você ser grato a tudo, né, e você entender que as pessoas são diferentes. É, muito do que eu sou hoje, muito do meu pensamento de tentar entender as outras pessoas, vem da minha convivência com meu irmão também. De você saber que as pessoas são diferentes, isso não as torna melhores nem piores do que ninguém. E que mesmo com as limitações e com as escolhas na vida, seja você religioso ou não, a gente tem um objetivo aqui na Terra. E esse objetivo, às vezes, a gente não entende, que a gente tem que viver a vida o mais feliz possível e grato por ter a oportunidade de estar aqui. Sempre. Que lindo. Fiquei até emocionada agora. Queria agradecer a Kel pelo tema sugerido, por trazer esse tema tão gostoso de estudar, de falar, que faz a gente pensar muito, assim, sobre os nossos atos, sabe? Às vezes com outra pessoa e tal. Às vezes a gente tá na correria tão foda que às vezes até ter bom senso foge da gente, assim, num estralar de dedos. Mas é igual no cast passado, que a Kel bateu muito na tecla, parar pra pensar, pra depois falar. Exato. E obrigada pelo tema, Kel. Verdade, foi um tema muito foda, me surpreendeu muito. Eu mudei muita coisa depois desse cast, pode ter certeza, assim. Eu tô completamente engajada na causa. Se algum dia aparecer alguma coisa que eu possa fazer de fato pra ajudar a vida das pessoas autistas, eu tô 100% nisso daí, gente. Sim. Obrigado mesmo, foi tipo um prazer pesquisar pra esse cast e saber um pouquinho mais da vida dessas pessoas. E tentar, né, sei lá, tentar saber como lidar, né? Não sei nem se eu consigo identificar quem é e quem não é, mas se algum dia eu tiver essa oportunidade, assim, já vou saber melhor como lidar com isso daí e o que é que acontece na vida dessas pessoas, né? Antes de julgar qualquer coisa. E eu acho, assim, que hoje, depois de estudar sobre esse tema, né, que eu conhecia pouquíssimo também, igual a Luanda, até por não ter ninguém, assim, que eu conviva que seja autista. Eu acho, assim, que se aparecesse na minha vida hoje, eu conseguiria lidar com mais calma, sabe? Sem o desespero de, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Sem tanto desespero, né? Porque querendo ou não, vai ter esse desespero. Porque cada caso é um caso. Mas, assim, foi muito bom. Adorei o tema. É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. E assim como a TPM, no mês que vem, estaremos de volta com mais um tema e falando uma coisa legal.